7 Solo, 08, direita no 21 no solo. 21, ligado, boa noite. Azul 407 Alfa Juliette Portão 09. Alfa Juliette por onde? 300, solo 13, direito 211, solo. 211, solo 098, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 89. Lembre que pouso 1-0, bola 098. Final do 7, aporte, Whisky. Aeroporto final da Anuncio Alto 3. Solo 098, solo 019, livre direito, 211, solo. Direita, 211, solo 098. Paulo Salvador, gol 1098, lembrando agora na 650 Marete. Marete, voo 1098, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Salvador, não, eu acho que isso na final no teste. Eu acho que eu toco remédio, eu confio. Toque remédio, só. Toque remédio, depois eu vou seguir pro setor do farol de Itapuã inicialmente, aguardando pra novo circuito. Ok, toque remédio, depois setor de Itapuã, aguardando novo circuito, grato. Voo 868, aguarde Copa Aracaju, prepare Golf, Golf Mano, prepare e sai da Uca, Jamo, após Aracaju, via Golf 677, aguarde a Copa. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2713. Azul 2713, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, Azul 2713. Que toca remete aos 23, consiga para o farol de Itapuã, vai fazer espera no setor a mil pés, aguarde para o cruzamento do campo. Ele espera a mil pés, aguarde para o cruzamento do campo, novembro das coisas. Azul 2713, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 8 mais. Pouso autorizado, azul 2713, pistão no zero. Isso aí, Salvador, boa noite, Papa Romeu, hotel para hotel. Hotel para hotel, continua a aproximação, sua intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? 1-0, já. Você quer chegar a autorização de pouso? Aguardando. Torre 1, November Crete? Sou sim, eu acho isso. É possível prosseguir pelo Axé, Valtinho e Interlagos novamente? Assim, então mantenha o litoral. Chama o controle, 19-35, informando que vai fazer novo circuito via litoral. Sim, chama o controle, 19-35-3. Queda, código 5513, o controle confirmando 5510, código, controle 19-35. Tá, gente, só não copiei o resto é localizado no Aracaju, Jambo. Rumo 868, rota UF 677, nível 230, código 5510. Gente, UF 677, 230. 713, solos 26, direito 211 no solo. Direita 211 no solo, 2713. Azul 2713, Alfa Kilo, FAT 3, 4 Romeu, posição. Alfa Kilo, FAT 3, 4 Romeu, posição, Azul 2713. Hotel Bravo, hotel autorizado, pouso, pistão 0, vento 120 graus, 8 anos. Pouso na 1-0, hotel, Bravo Hotel, baixo e travou. hotel, seu solo foi aos 30, direito 21 no solo. Papa Romeu Hotel, Bravo Hotel, Alfa, CBS, contorna o Grande Pátio, após ingressa Lima, Mike, na Taxiway Quebec, chama a torre novamente para o cruzamento da pista 17, em 1198 decimal 95. Alfa, CBS, contorna o Grande Pátio, Mike, na aguarde qualquer um minuto para Campina Grande. Vazando. Para o posto de estacionamento 868. até o seu pátio, estacionar a frequência de Brasil. Tá, 3152 autorizado pouso, pistola 0, ventura 20 graus, 8 mais. Zero autorizado Campina Grande, via Ampers Luna 0, Neuma, restante conforme, nível 370, saída Puca, Jamos e Par, decola da pistola 0 com a curva esquerda, código 5513, controle 11935. Autorizado Campina Grande, Apesulo 10, Neuma, nota conforme para o 370, Puca, Jamos e Par, decola da 10, curva esquerda, 5513, na esporta, 3935, controle. Correto, gol no 170, chame o próprio pushback, acionamento, portão 10. Chamarei. Azul 4221, aguarda só um minuto, cópia com fim. Uno 868 autorizado, Índia, ponto espera, tô indo no 8 decimal 95, ajuste 10 no 8. Final do 7, aguarde de autorização, então que é emitido. Final do 7, aguarde na autorização, TGL, certo? Na 3152, somos 40, direito 21 no chão. Direito 21 no ano, autorização nosso também. 2, Salvador, boa noite, 868, espera. No 868, autorizado, né? Decolar pistão 0, vento no 30 graus, 8 trás. Marinha, ponto 0, 8 trás.

inicie curva assim que possível, que caso demore demais, vai ter que fazer espera em Itapuã. Tente iniciando curva direita, Oscar Luiz. É o Alfa 1, agora, Fala, Salvador, boa noite, Salvador, 0098, transmissão ininteligível, por gentileza, cheque equipamento. Como é, sabe agora? Agora sim, alto e claro. Aguarda só um minuto, Cobb, é o número 1. Aguarda. Confirmação POB, o Azul 4201. 49. 049 agora. Tenente autorizado o táxi via Tati Principal Índia, no ponto superior da 10, chama a torre no 8 decimal 95, ajuste de altímetro é o 10018. Salve, boa noite, Azul 6908, tudo bom? Azul 6908, Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao equalizador. Alfa Kilo Pat 3, cara, aperta, menor operante. Autorizado, pouso, passaredo 2224. Novo Brasil, possível prosseguir os corredores novamente? Afirmo, mantém então o corredor Axé e chama o controle 19-35, informando que está mantendo o corredor Axé sentido para lá. Batendo 1000 pés, corredor Axé, chama o controle 1935, grato. Azul 421, ciente, mantém a posição. Autorizado. De Salvador para Cia Bravo, Cia Golfo, São Gonçalo Amarante, nível 370, via peso 10, saída Puca, transição Zipar, decola pistão 10 com curva à esquerda, código 5514 e o controle de saída 11935. Aprovado 370 para São Gonçalo, Puca Zipar do 10, curvando à esquerda, peso 10514, código controle em 1935, gol 1098. Gol 1098, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento. Já está pronto, gol 1098. Gol 1098, vai aguardar apenas 2 minutinhos, a aeronave da companhia já puxou o portão 10, precisou iniciar o táxi. Informo que a demora na cota, devido ao código transponder que está ausente. tivemos que coordenar com o Centro Recife. Tem problema, fica na escuta aí para aprovação para o Pinder. Aeroporto voo 1170, sinonia 440, DOB 7979, Altena Recife. Dona Zero via Pátio, Índia. No ponto de espera da pista Dona Zero, chama a torre. 1-8-95, ajuste de altímetro 1-0-8. Zero Pátio, Pátio, Índia. Ponto de espera da 10-195, 1-8-2, voo no 1-0. Ali, Mateus, 1-0. Posicionário 62-2. 62-2, continue a aproximação, é a atualização de pouso. Aguardo 62-2. Cadê 2224, solo 5, colo direito, 21 no solo. Vivo lá na próxima e chama solo 121 no passarinho do 2224. Da Passaredo, pausando, João. Passaredo 2224, Alfa, reporte antes da Juliette. Inicialmente mantendo a posição da Juliette. A Alfa reportar antes da Juliette, vai manter essa, Passaredo, antes dessa, Passaredo. Azul 421, decolo 53, controle 1, no lado decimal 35. 935, obrigado, boa noite, 4221. Roxaré 6212, de repouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. De repouso, Roxa 6212. Autorizado para estiver acionamento no 03, chame táxi. Chamada para táxi, chegou 1-0-1-2. Passaredo 2224, autorizado a ingressar via Juliette para a remota 1-2 do pátio principal. Ingressa via Juliette, a remota 1-2 no pátio principal, Passaredo. Boa noite, Azul 9305, estabilizado visual com campo. Sente coxinha de aproximação, guardando a autorização de pouso. Obrigado. Coxinha de 6212, solo 55, direito 121 no solo. Vai chamar o solo 211, noite, Cochonero 6212. Cochonero 62, no 2 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6212. Paulo, passaria 224, informa que não tem um fiscal de pátio aqui na posição 112, não. Gente, vamos informar em Flaero, porém a posição é 112 de pátio fiscal. Aguarda só um minuto mantendo a posição. Tá, eu acredito, senhor, só informar que o fiscal não apareceu ainda. Gente, mantenha a posição e aguarde, passaria 2223. 224, mantenha a posição, obrigado, Andrew. 10, Ventura 20 graus, 10 mais. Realizado, pouso azul 9305. É o fiscal do Notipátio. Confirma só o alternado, o gol no 098. Alterna Fortaleza. Gente, gol no 098, autorizado o táxi via Índia, quanto espera da pista no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 098. Autorizado o táxi, então como se espera no 0, torre 95, gol 1 no 0, 98. Passando 2224, poderia repetir a última transmissão? É, o fiscal de pátio acaba de chegar aqui, muito obrigado pela sua atenção. Gente, boa noite, bom descanso. Você também, bom trabalho, até. Chile 6212, escuta. Prossiga 6212. Juliette para o portão 05. Juliette para 05, 6212. Good evening, Azul 4062, ILS runway 10. Azul 62, continue approach, stand by for landing clearance. 4062. 1, 2, 1, 1, 0. Ciente, mantém a posição. Solo 59, direito 21 no solo. 21 na direita, 305. Salvador Azul 9305, né? Azul 9305, alfa, quilo, parte 3, fica aqui totalizador. Alfa, quilo, parte 3, atendibilizador, na 305. Vai, Azul, faz o exercício. Zero, autorizado na IMAT 10. Autorizado ali a IMAT 10, gol 970. Autorizado ali a IMAT 10. A saída prevista para Recife, por favor. Pouca Jamaracaju prevista. Opa, obrigado. Alpha Bravo Ground, Azul 4062, clear runway. Azul 4062, clear taxi via taxiway Alpha, then taxiway Juliet to stand number 01. Alpha Juliet and then 01 for Azul 4062. Vento 120 graus, 8 nós, livre decolagem. Livre decolagem na 0, vou na 0, na 3. Estou em Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Serra, Tango Delta, continua a aproximação, vai atualização de pouso, estou no 0. Continuando a aproximação, vai dar liberação de pouso, certo, Andrade? Torre November Oscar Whisky na proa da rotatória. 7 Whisky mantém a proa da rotatória e aguarde instruções. Ciente, Oscar Whisky informa pouso final na 17. Ciente. Estamos dando sua intenção de pouso a pista no 0 ou no 7? Zero, Serra, Termo Delta. Recente, o vento 120 graus, 8 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, Serra, Termo Delta. 098, decola o X05, chama o controle, 119-135. 935, uma boa noite, voo 1098. Eu acho que mantém a final do ano 7 aguardando a autorização de pouso. Ciente, final do ano 7 aguardando a autorização, Oscar Luiz. Tá rolando mais.